Comemoramos hoje os 73 anos de vida desta associação. Tentamos, no presente, honrar todos os que partiram e que, a 1 de junho de 46, fundaram esta gloriosa e honrosa Associação Humanitária. É com orgulho, trabalho e dedicação que faço parte deste Corpo de Bombeiros há mais de 37 anos, dos quais 17 como elemento de comando. Mas, de facto, é esta simbiose que nós queremos para a população. A população venha até nós quando solicitada. Agradeço ao município de Oliveira do Hospital, na pessoa do Sr. Presidente, a oferta do veículo florestal que acabámos de inaugurar. Se todos os políticos cumprissem o slogan, palavra dada, palavra honrada, tudo seria diferente e hoje não estaríamos aqui a inaugurar um veículo custeado totalmente pelo município, mas sim com participado pelo Poder Central e uma pequena parte pelo município. Mas, como disse, o Sr. Presidente da Câmara é dos políticos que, palavra dada, palavra errada, ao contrário de que outros não honraram com a sua palavra. O veículo agora inaugurado vem melhorar grandemente as condições de segurança dos operacionais. A capacidade de intervenção. A luta que fizemos para que o Corpo de Bombeiros fosse contemplado com um novo veículo, não fizemos por vaidade, mas pelo princípio orientador de todos nós, segurança dos nossos bombeiros. Os bombeiros são colocados atrás de tudo e todos. O senhor contraria os apoios no que dá, quando dá e a quantidade que dá aos seus bombeiros. No que depender dos bombeiros do Conselho, continuará certamente a dormir descansado. Assim, dependesse o seu sono de outras coisas. Obrigado, Sr. Presidente.